A porta do Senhor me coloco, proclamando a verdade em voz alta. Ouvi, ó Judá, a palavra que clama: melhorai os vossos caminhos, não seja em vão. Templo do Senhor não é só um lugar, se não há justiça, não há como adorar. Não oprimais o frágil, não caiam em dor, pois o Senhor dos exércitos é nosso Redentor. Ouvi a voz do Senhor, é tempo de voltar. Deixai as abominações, é hora de mudar. Eis que Ele nos chama, seu povo é fiel. Na terra prometida viveremos sob o céu. Eis que os filhos de Judá no erro caminham, fazendo mal aos olhos de quem os ensina. Levanta, ó profeta, e clama sem temor, pois a ira do Senhor se derrama em amor. Corta o cabelo, lamenta a geração que se esqueceu da voz, da perfeita direção. Não mais Tofete, mas o vale da morte, mas a esperança em Cristo, Ele é nosso norte. Ouvi a voz do Senhor, é tempo de voltar. Deixai as abominações, é hora de mudar. Eis que Ele nos chama, seu povo é fiel. Na terra prometida viveremos sob o céu. Venham, ó nação, ouçam a correção. O Senhor nos guia, é nossa salvação. Levanta a voz, clama em adoração. Na casa do Senhor há pura redenção. Ouvi a voz do Senhor, é tempo de voltar. Deixai as abominações, é hora de